Ei, o mundo inteiro pra você, que me fez entender que o melhor de viver é o que a gente quer fazer. Procurar, deixar, ser feliz, mestre e aprendiz, dono do próprio nariz. Chegou uma hora que vi, tempos de mudança, vidas de adulto tem sonhos na balança. Quando vi a mais linda na pista de dança, não resisti, vim até aqui, encurtei a distância. Seu olhar de estudo, pensei, nessa noite você pode ser minha, eu sei. Nessa multidão, te achar aqui no meio, tirei a sorte grande na loteria prêmio. É melhor felicidade do que ter razão, ser livre pra amar sem qualquer restrição. Por isso escolhi o que diz o coração. Estamos vivos, fica comigo, me dá sua mão, vai. Praia sorriu, assim como quem diz, deitada sereia e molhada no sol, a onda perfeita, meu peixão no anzol. Da viagem voltou, me encontrou e falou, pizza no jantar, filme viu e cobertou. Me conta seu dia, massagem fazia um carinho, eu trouxe chocolate, amor, tudo passa. Só os momentos ficam de graça, quando eu tô em casa, ela aparece do nada. Passou pra dar um oi, eu não sabe o que foi, queria um abraço e todo o resto depois. Sem intenção, mas com disposição, falou que no outro dia tava brava, mas não. Decidiu a sua vida e sentiu no coração, ela disse vem comigo, me puxando pela mão, vem.